pra baixo. A gente usa o teto como capacho. Ninguém precisa morrer pra conseguir o paraíso no alto. O céu já tá no asfalto. Na cidade de cabeça pra baixo. Tira a fruta que apodrece nos cachos. Ninguém precisa correr, não tem ideia do que é calendário. Não tem problema de horário na cidade de cabeça pra baixo. É tão bonito ver o sorriso do povo que habita o lugar. Olha pra cima e vê a espuma das ondas se quebrando no ar. Na cidade de cabeça pra baixo, a gente usa até um pouco capacho. Ninguém precisa fazer nenhuma coisa que não tenha vontade. Vou me mudar pra cidade, ou pra cidade de cabeça pra baixo, diga lá. Sorriso do povo que habita o lugar. Olha pra cima e vê as espumas das ondas se quebrando no ar. Na cidade de cabeça pra baixo, a gente usa o teto como capacho. Ninguém precisa fazer nenhuma coisa que não tenha vontade. Eu vou me mudar pra essa cidade, nego, eu vou. Cidade de cabeça pra baixo, é na cidade. Cabeça pra baixo, é na cidade, cidade de cabeça pra baixo. Quem olha pra cima tá com baixo, baixo. Ô cidade, quem olha pra cima, ô cidade do capacho, cidade do capacho, ô cidade, cidade, cidade. Quem olha pro quadro, olha pro baixo, baixo, baixo. Cidade de cabeça, cabeça, cabeça, cabeça, cabeça, cabeça, cabeça pra baixo. Bota cidade de cabeça pra baixo, olha pra cima, olha pro quadro. Cidade de cabeça pra baixo, a gente faz o teto pra baixo.